Mediunidade é bom ser usada, né, minha filha? Mediunidade parada não pode. Porque o médium, quando usa a mediunidade dele, ele evolui e ajuda os outros a evoluir também. Então vamos trabalhar nessa mediunidade caso você queira. Exatamente por isso que o Mestre Jesus está te convidando para ser médium da casa. Aí está perguntando se você aceita. Ah, graças a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja o nome de Deus. Vamos trabalhar muito, né, minha filha? Então você pode sentar no meio deles. Como meu filho diz, bem-vindo ao mundo dos netes. Não é assim que ele fala? Tá. O que está por vir se faz necessário para que a obra seja propagada. Não vai dar nada. Até rimou. Quando rima assim é bom, porque aí dá mais certo mesmo. O que está por vir vai propagar, porque tem gente que já está com a pulga atrás da orelha e já está para vir e vai apoiar e vai confirmar que Jesus está na casa e vai confirmar também algumas outras coisinhas que parece bobeira, mas não é bobeira, é importante. Que muitos interpretam mal como é falado, mas vai ser falado agora por outros. Os espíritos já falaram, os médiuns já falaram, então agora chegou a hora dos de fora falar. Mediante as escolhas que já foram feitas, nós estamos antecipando mais ainda uma certa bomba que já estava com pavio curto para estourar. E tudo vai acontecer de repente, para crescimento e para evolução espiritual de todos. Graças a Deus. A vontade de Deus é a que prevalece. Os ensinamentos para os médiuns enviados da luz, não é das trevas, enviados da luz para fazer a obra de Deus, que não é brincadeira, os ensinamentos não vão demorar. Eles vão vir muito rápido e vai doer. Vai doer muito. Porque existem tupetes que precisam baixar. Existem temperamentos que precisam ser controlados e egos também que precisam ser educados. E existe muita coisa que tem que mudar. Muita coisa. Porque espíritos evoluídos são evoluídos em relação a quê? A Terra é muito pouco. Jesus quer mais. É muito pouco. Que tem potencial para coisa maior. Jesus quer mais. Tem que evoluir mais. Tem que crescer e amadurecer e mudar muita postura. Por isso, o conserto está vindo e está vindo muito rápido. Porque não mudou o que tinha que mudar. Então vai vir mais forte. E isso não é para um só, não. É para muitos outros. É para muitos outros. E quem vai fazer? É Deus. Tem que ficar na linha. Ai de ti se não fica na linha. Ai de vós se não fica na linha. Porque não veio para brincar. Não veio para brincar. Veio para trabalhar. E vai ser o meu filho aqui que vai ser usado muito também para muita coisa. Então, meus filhos, o Negro Velho fica por aqui, porque as coisas já vão começar a ser feitas e nós já estamos com tudo agilizado para começar. Agiliza tudo que tem que agilizar, minha filha, o mais rápido possível. Porque se demorar um pouquinho, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer junto com o que você está fazendo. Porque tem gente aqui que não está aguentando mais esperar. A gente vai fazer junto. Está bem próximo. Então, meus filhos, que Jesus abençoe vocês. Isso, viva Deus, viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na terra. Foi uma mega operação que foi feita. E a espiritualidade sabe com quem trabalha. Nós não somos isso aqui. Nós somos muito mais que isso aqui. Quando cada um descobrir a sua essência, descobrir quem realmente é, vocês vão ver o poder de vocês. Então é isso que as trevas estão lutando e trabalhando, para que você não descubra quem você é. Tudo isso que foi feito aqui foi o reflexo dos nossos espíritos em operação. Eu fui lá embaixo também. Porque Deus, ele trabalha com a justiça e com a misericórdia. E lá embaixo estava todo o exército lá embaixo. Milhares de soldados esperando só o comando para poder agir. Então, quando o Ender Nenai desceu, a noite virou dia. E foi feita uma mega operação lá embaixo. Um mega resgate lá embaixo. Querem acreditar? Fique à vontade. Eu me emocionei ali porque eu vi onde esses espíritos vão regressar. E não é nada fácil. Sabe? São espíritos trevosos. São espíritos que praticam o mal, infelizmente. São escolhas. Eles estão nessa caminhada aí há muito tempo com essas escolhas erradas. E mesmo assim Deus os ama. Mesmo levando para esses lugares horríveis. Então quando a gente está aqui, colocando o nosso rosto, a gente não quer fazer cena. A gente não quer fazer um teatro. Nós chegamos no ápice de descobrir quem somos? Não. Mas estamos no caminho há muito tempo. Então, gente, absorva tudo que é falado aqui e ensinado, porque a espiritualidade ela está agilizando o processo, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados também. Não é só para os desencarnados, é para os encarnados também. E é só isso por aqui. Obrigado. Fui orientado, só dizer uma coisa. Que essa energia é necessária para alcançar a vibração e para emanar até onde precisa chegar. Porque são tão densas as vibrações que ficam nessas consciências que as mensagens, se não tiverem uma vibração que possa impactá-los, porque infelizmente essas consciências elas só servem pelo temor. Então, aos seus eles servem com temor, a nós por autoridade que Deus nos concedeu para realizar o trabalho na obra dele. Então é isso que, enquanto o Maicon falava, eu fui intuído a explicar que essa entonação de voz é necessária. Tá? Sou eu que estou falando. Mas como já foi dito que eu tenho a intuição e estou conseguindo alcançar uma intuição um pouquinho maior, então muito está sendo dito na minha mente. Então, só para que não pairem dúvidas sobre o método e a forma que é realizado. Porque é preciso que seja assim. Porque quando a mensagem for do irmão preto velho, ele enérgico ou não, ele vai, na roupagem dele, transmitir a mensagem na vibração que alcança esses corações pelo cunho da mensagem. O cunho da mensagem é o mais importante. Se ele fala com energia, mas se a mensagem é sublime, se a mensagem vem trazer vidas e consciências para Deus, não tem nada de errado. Então eles precisam se acostumar com as diferenças. Assim como os médiuns precisam se adaptar às diferenças, porque cada um tem a sua faculdade mais desenvolvida e que serão todas utilizadas. Nesses casos é preciso que a autoridade, como você se manifestou, porque era necessário, porque eles conhecem a sua luz, embora não gostem de olhar para ela. E de todos os outros. Porque não querem mudar. Mas quando é feito dessa forma, alguns que já estão cansados de servir às trevas muitas vezes, mas estão acuados e aprisionados pelo passado delituoso, se tornam e continuam pelas escolhas escravos. E não veem saídas. Então não são só os samaritanos, os socorristas, os servos de Maria e todos os trabalhadores da luz que fazem o trabalho. Corações são tocados também e mudam de lado. Então só é feito desta forma, é isso que eu precisava explicar para vocês. Só é feito dessa forma porque a vibração é eficaz. Ok?